Lembro-me de um momento maravilhoso de Alexandre Pushkin, lido por Corina Dumitrașcu. Lembro-me de um momento maravilhoso, na minha frente apareceste tu, como uma visão fugaz, como gênio de pura beleza. Na tortura de melancolia desesperada, na azáfama ruidosa de preocupações, a tua voz soou tão doce, e sonhei como características interessantes. Passaram os anos, explosão de tempestades rebeldes, espalhei os sonhos antigos e esqueci-me da tua voz terna, as tuas características celestiais. No deserto, na escuridão do cativeiro, lentamente estendi os meus dias. Nenhuma divindade, nenhuma inspiração, sem lágrimas, sem vida, sem amor. Meu despertar da alma. E aqui, novamente, apareceste tu, com uma visão fugaz, como um gênio de pura beleza. E meu coração bate em êxtase, e ressuscitou novamente. E a divindade, e a inspiração, e a vida, e as lágrimas, e o amor.